Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que tem o cu apelidado de liquidificador, porque nele faz vitamina de rola, Wesley Zop. É, era um segredo, é do jeito que a minha família me chama, então... Enfim, várias rolas de uma vez e roda. E rolas, entendendo que um dia eu fiz uma vitaminas de pomba. Daí, não é rola pau, não, meu. Não, eu acho que é rola pau mesmo. Não é. Pelo que eu vi lá no seu canal do X-Vídeo. Você sentava em cima de três rolas e rodava. Que por acaso eu achei que eu tinha apagado o vídeo, sim. Não, mas sei lá se alguém lá chamava pomba. É o apelido do cara, né? Augusto Pomba. Do meu lado esquerdo, o nosso substituto pseudo mudo, ele que é mais negro e mais bizarro que o Milton Nascimento cantando Love to My Life, Anderson Negão. Fala negrada! É bizarro mesmo, né? É bizarro. Diretamente da mesma casa que Anderson Negão, ele que é amigo de todos os pênis, pirocas, pênis, rolas e, por que não, agulhas cobras, Jefferson Rangel, conhecido mundialmente como amigo do Pinto. Amizade verdadeira do coração. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Primo de Anderson Negão, pra quem achava que ele tinha matado todo mundo da família dele. Pra contar a história. Deu dois tiros, mas não funcionou. E outro convidado aqui, diretamente do TudoCast, ele que é modelo de ternos brancos e de cabeças semicarecas, Vinícius Zigiati. Muito bom dia. Hoje a minha cabeça já tá completamente careca, aquela foto é antiga. E eu vim pra descobrir como que é a respiração toba-toba. Aí sim. Exato, mas vai ter que ligar o liquidificador. E rosteando esse Paranauê Paraná das internets, eu, Douglas Domiciano, o único host da podosfera que chupa ovos de manhã pra ficar com a voz do Zezé de Camargo. Aprendi isso vendo dois filhos de Francisco. Eles chupavam ovo desde pequeno. A raposinha. Vamos chamar de ganso raposinha. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o podcast que é semelhante a uma masturbação no centro espírita, Wesley Zop. Ah, porque você tá ali no canto. Isso e... mesmo, fale que você está dando um passe no seu amiguinho. Ninguém vai desconfiar. Boa técnica. Não sei se, se funciona como liquidificador também. Eu vou tentar. Fazendo uma batidinha aqui. É, pomba gira, né? Eu falo que é bombas rolas. Rolas giras. Estou recebendo uma rola gira aqui. Antes de mais nada, vamos para os recadinhos importantes dessa podosfera de meu Deus. O primeiro deles, dizer para o nosso ouvinte a maneira que o Chorume continua funcionando, se mantém firme e forte. Não é, Wesley Zop? Exatamente. Para fazer esse podcast aqui com a pior qualidade ou da melhor qualidade duvidosa, a gente precisa de poucas coisas, não é, Wesley Zop? Poucas coisas não, duas coisas. A gente precisa de microfones? Não. Gravadores? Não, não. Convidados? Muito menos. Integrantes? Não. Participantes? Não. Substitutos? Não. Nunca precisou. Precisamos de quê então, Wesley Zop? De sorvetes e travesti. É a única coisa que a gente gasta nosso dinheiro. Exatamente. Sorvete, travestis e agora eu tô querendo alçar voos maiores. Ampliar. Ampliar. Sorvete, travestis e fisiculturistas. O que acha? Ah, dá até pra colocar podcasters também. Fica bom, hein? Aí não, eu não quero merda aqui não. Ah, fisiculturista e travesti tem diferença? Não, depende. Ah, eu não sabia. Tem fisiculturista não tão forte, né, cara? É verdade. Todo fisiculturista é forte. E também tem fisiculturista com o pau não tão grande quanto de um travesti. Exatamente. Toda semana nós temos os esboleiros, os que contribuem para esse podcast funcionar. Eles podem ir lá através do chorume.com.br/esbola ou no chorume.com.br/padrim. E como, Wesley Zop, você foi agraciado de ideias essa semana para agradecer nossos esboleiros. Na verdade, não foi sozinho. Eu fiz uma reunião aí com o Ziraldo e Pedro Bial. Nos encontramos no café do aeroporto. Por acaso, por café acaso. Do aeroporto. Por acaso, por acaso, por acaso. Fomos tomar uma caipifruta enquanto conversávamos ali. Você então. Que preparou ou não? E queria ter preparado, mas eles não aceitaram. Né? Daí a gente discutindo sobre elogios das pessoas hoje em dia e a gente percebeu que faz muito tempo que as pessoas não elogiam umas às outras com cor de esmalte. Isso, é verdade. Isso faz tempo. Isso aí foi moda até 2012. Ah, depois parou, né? Tipo com aquela famosa caixa de esmalte 366 da Vanessa Camargo. Exato, não que eu saiba, mas ouvi muito falar. Então, já foi chamado muito disso. Mas agora, então, Wesley Zop quer ressuscitar e os elogios com cores de esmalte. O que é bom tem que voltar. Exato. O que funciona tem que voltar. Exato, assim como o Pogobol do Gugu, né? Exato. Rec repete, Gugu. Então, aqui a nossa primeira esmoleira aí de hoje, Wesley Zop. Com qual cor de esmalte merece ser elogiada? Raquel da Boa Hora Vanderlei. É a mesma pessoa. Sim. É. Então e não parece ser um nome falso. Não parece ser nome falso. Mas a gente nunca exigiu integridade nomial aqui. Dos ouvintes. Para as pessoas doarem. É verdade. Ela é um roxo saia justa. Por quê? Porque às vezes ela escolhe uma saia justa para vestir mesmo. E fica roxa a perna. Ela que veste 48... compra 38. Pra dona da loja não achar que ela veste 48. Exato. Ela compra duas pra emendar uma na outra, mas o que que acontece? Ela vai colocando até apertar e fica roxo, depois você só tira com cirurgia de alta precisão. Mas vale a pena que na balada ficou chique, né? Sim. E como elogiar Gustavo Henrique Liebe? É um nude. É o que ele manda mesmo pros outros. Tem razão. Porque né? Você, além de falar que ele é um nude, mostrou aqui PowerPoints dos nudes que ele te manda. Eu sou cientista. Eu trago prova. Pegando tomates do chão, canetas bics. E sem usar as mãos. Eu né? acho que ele teve as pernas quebradas, que ele pode flexionar isso nos joelhos. Não precisa. E também não sei sempre tá de costa pra câmera, não sei. Mas o que falar de Jonatas Madeira aí, Vinícius? Como você elogia Jonatas Madeira? Sabendo que ele é índio. Ele é índio? É. Um morango selvagem. Morango, um laranja, exato, na verdade. Porque o pênis dele é do tamanho de um morango. No calor, né? Exato. Aliás, de uma moranga. Ah, sim. E é selvagem porque, pô, ali não é. Não tem controle, né? É animal, é fechadura de porta, é pomba no fio, bicho. O cara não perdoa nada, não. Como elogiar Caio Patrício de Almeida Jefferson? Marrom cor de abóbora. Marrom cor de abóbora. É, o melhor porque, marrom que tem. Porque caga no pau, todo mundo sabe. Aí a sua cabeçona cor de abóbora fica marrom. Fica marrom igual, igual quando a pessoa não faz a chuca. Verdade, né? Exato. Sim, sim. Mas ele não faz a chuca de propósito. Pra ficar o marrom cor de abóbora. É, ele fala que a marca é registrada dele. Eu sou cagador de pau, eu cago em pau. Como elogiar Carol Reis, Wesley Zop? Ela é um azul Maria foi na feira. É não isso. Não sei se é legal falar da tia dela Maria, que foi na feira comprar cigarro e não volta faz 30 anos pra casa. Eu tenho culpa que a tia dela acharam, é louca. E acharam recentemente ela azul, toda morta, jogada na vala. Não sei se... Até onde vai a sua perspectiva de humor aí? Não, não, mas o que eu quero dizer é que aquele azul é um azul bonito. Pra se colocar nas unhas, aí não fica bom? Não, com certeza. Olha aqui, olha nas minhas unhas, não ficou bom? Não ficou? O que falar de Renato Mota, Anderson Negão? Um preto brilhante. Queria ser um preto brilhante, ou seja, também. Um preto suado, é isso que você quer dizer. Mais ou menos. Mais um bolt, um corredor. Um preto enchendo laje, é isso. Né? Entendi. Um bom esmalte pra se passar antes de encher uma laje. Já vai parecer que tá com as unhas suadas. Já. Então tá bom, perfeito. Fica bom, fica bom. O que falar de Jean Carlos Saba Alves, Vinícius? É um amarelo manchinha de cueca. Quando deu aquela cagada amarela. Doente, o cara é doente. Ou é aquele pus que saiu pelo pênis mesmo. Ah, bom, pode aquela ser. Aquela pingada, aquela escorrida. Eu pensei mais na parte da frente. Ah, tem razão, tem razão. É que o Zop nunca usa a parte da frente. Né? É só tira, é toma, é liquidificador. Tá certo. O que falar de Wellerson Valverde de Souza? Sim, Jefferson, o nome dele é horrível. É, não precisa expor. Um cinza em 10 tons. Não chega a ser um sucesso igual 50 tons de cinza. É, não é, não mas é. Mas chega lá. Chega... Tá ali, pô. Tá no caminho. Tá bom. É um quinto dos 50 tá tons bom. De cinza. 20%. Então, quem dera eu ser 20% de alguma coisa. De um sucesso. Exato. O que falar de Marcos Vinícius de Freitas, Wesley Zop? Um branco urso polar. Um branco urso polar. Porque é peludo, realmente. Ele é peludo e velho. E velho. Não aguenta mais polar de tão velho. Pô. Que tá. Nossa, que pariu. Não, vamos não. Polar essa parte. Muito bem, o que falar de Rodrigo Pereira Bergenthal, lá diretamente do Rio Grande do Sul, terra que você gosta de comer gente. É um rosa bebê. Realmente, o cozinho dele tá parecendo uma rosa, é do tamanho da cabeça de um bebê recém-nascido ali, com o dele pra fora, mas é coisa do Rio Grande do Sul, cara, ninguém tem um cu saudável lá não, cara. Ou não saudável pra gente, né, pra eles é normal. Pra não eles. Pode ter, é lei, cara, é lei, o Sul é meu país, cara. E o último esmoleiro de hoje é Matheus Muniz, como vamos elogiá-lo, Vinícius? Eu diria que é um roxo balalaica. Um roxo. Show balalaica. Por que, Wesley Zop? Porque não é uma bala religiosa, né? É uma balalaica. Você é demente. Então, Wesley Zop, você participou lá do senhorcastanha.com. Falando o que lá, Wesley Zop? Falamos do especial de Ano Novo, quase chinês. Quase chinês. Porque agora que saiu o especial porque de Ano Novo do cara. Teve um participante lá que tinha um pau grande. Né? Os outros eram tudo pequenos. Pela média, deu quase um chinês, então. Você pegou a nuance do negócio aí. Isso porque a gente gravou em setembro o negócio. Saiu agora, mas tá bom. Na China é todo mundo louco, cara. Não é outra coisa, lá é outro mundo. É verdade. Lá é outra China, não é igual a Liberdade aqui no Brasil, não. Lá é a China real. Então, sem mais participações, sem mais andanças na podosfera, então vamos pra ele que substitui como ninguém. Ele é substituto desde que nasceu, quando a mãe dele teve um filho, e ele veio substituindo já. Saudades do meu irmão gêmeo. Era pra ser só ele, né? Anderson Negão, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Academia Real. Academia Real, aquela academia que a vida te proporciona, Wesley Zon. Exatamente. Não é a academia que Jefferson Rangel vai pra ficar parrudinho, pra ficar tirando foto no espelho e postando no Instagram, não. É a academia que te deixa bombado naturalmente. Te deixa forte. Você acha que Arnold Schwarzenegger frequentava academias? Jamais. Eu acho. Não, frequentava a vida, Wesley Zon. Sim, sim. Então vamos para esse episódio falar das academias da vida real. Alfa comedor de mulheres ou de homens, no caso de Anderson ou de qualquer coisa. Porque ele olhou feio na hora que você falou mulheres, né? Na hora que você restringiu o cardápio dele. Ou animais, sei lá. Mas esse parece que não precisa ficar bombado, não. É só você correr mais que ele. Então é até melhor não ficar mais bombado. Exato. Então tá. Então, no caso, você quer aí ser um macho em destaque na avenida. E aí você vai pra academia, pega bomba com o tio seu que traz do Paraguai. Bomba de cavalo, claro. Exato. Nunca é saudável o negócio que você pega do Paraguai. Coisa pra você ficar musculoso, forte, ressaltar aí os seus abdômens, os seus braços, a sua região glútea. Você faz exercício de 15? Existe isso que eu tô falando? Não. Ah, ele que manja, eu não sei de nada. Três séries de 15. Isso aí, ó. Três séries de 15, supino no reto. Bom. Faz a rosca invertida, rosca saltada. Ainda vocês estão falando de academia ou é Kama Sutra agora? É academia, mas pode continuar se masturbando. Não tem problema. E aí, às vezes a pessoa vai... Paga lá, quanto custa uma academia, Anderson Negão? Uma de bairro, complementar, assim, com um instrutor. Sumaré. Aqueles instrutor que só vai ver as gostosas, deixa o sei lá se fudendo. R$60. R$60. R$59,90, não? É, às vezes tem promoção. De Black Friday. Então o cara vai lá, paga um mês, compra aquele shortinho, mostra a bola. Aquela regatinha que só tampa o mamilo, assim. Às vezes não tampa. Parece aquele biquíni da Anitta de fita isolante. O cara paga um mês, vai todo dia. Segundo mês, 15 dias. Resto do ano, paga a mensalidade e não vai mais. Eu conheço muita gente assim. Você não, né? Não, eu não vou esse primeiro mês. O Anderson, ele foi, ele fechou o pacote de 6 meses, que era mais barato, e não foi nenhum dia. Ele é estranho, não tô emagrecendo. Eu paguei até adiantado. Como que eu não emagreço? Mas aí que tá, às vezes você vai numa academia, tô, você perde dinheiro. Conhece gente assim, Jefferson? Com certeza, cara. Então. Tenho na família, inclusive. Primos ou não? Primos na família que... Está na sua frente ou não? Está. Não queria falar. Não queria que fosse da sua família. Mas coisa, já que é, mas... Aí você não escolhe, culpa, né? Você não escolhe. Mas, então, Wesley Zópio, a verdade é uma só. Você não precisa disso. Isso daí é uma máfia. Exato. Academias são máfias. Quando você vai numa academia, você contribui para o tráfico de drogas. Eu não sabia. Toda vez que você paga uma mensalidade de academia, 2 ciganos morrem, cara, pela máfia. Puta, das academias. Que... Eu não sabia. Caramba, bicho. Estatísticas, porra, cara. Por isso que não tem mais tantas pessoas comprando ouro agora. Na... Exato. E nem leito mãos. Exato, porra, cara. Caramba. Mas vou te dizer uma coisa, Wesley Zop. Não, você não precisa disso, porque a vida te dá a chance de ser bombado naturalmente. Exato. Olha os homens das cavernas. Lógico que não tem nenhum agora pra você olhar, mas imagine. Todos bombados, cara. Porque a vida dá a chance de você ser bombado, cara. A teoria é: siga nossa dica e elimine um dia de academia. A cada dia, cara, aqui você não precisa ir um dia na academia. Você fez ali? Exato. Acabou. Não, acabou. Cada exercício que a gente for falar aqui é um dia que... Exato. Tá livre. Tá livre. Bom. Vou começar aqui contando uma experiência que passei recentemente. É assim, se você para de fazer os exercícios até o que a vida te proporciona por um bom tempo, você desacostuma. É verdade. Então por isso você sempre tem que estar fazendo. Você não pode ficar aí chamando pessoas para entregar coisa na sua casa. Vai você buscar. Ah. Aí você pensa, então eu tô pronto, tô preparado. Eu tenho um carro velho. Tem mesmo. Sim. Carro velho, problema novo. Sempre tem um problema novo. Né? Tô perto da casa do Ganso, tem uma subida pra chegar na casa do Ganso, faltando 2 quarteirões pra acabar a subida, pra chegar na avenida, que, na qual ele mora ali perto. Meu carro morre e não pega. E tava na subida, uma subidinha ainda ali. E eu falei, pô, daqui no posto eu empurro. Você tem o quê? Um Ford Ka, né? Um não, carro pequeno, aqueles carros chinês. Um Versalles 9-2. Um clássico. Um clássico, porém pesado. Uma banheira, né? Cara? Uma banheira, uma barca. Eu desço do carro, começo a empurrar e vejo que em 10 metros eu já tô com uma gravata. Eu vou ver a minha língua, cara. Puta que pariu. Eu falei, vou morrer, cara, pra chegar até lá. Daí. No último... Mas você soltou o freio de mão ou não? soltei. Cara, daí eu percebi, eu falei, se eu fosse jovem, eu não estaria com a língua de fora aqui. Então por quê? Porque fazia muito tempo que eu não empurrava sozinho o meu carro na subida. Ah. Então às vezes você tem que parar você o carro. Você desacostou esse negócio de motor, Wesley. Exato. Acaba com a gente, cara. Inventaram o motor pra você engordar. A máfia das academias inventando motor aí, Anderson. Exato, porque você não precisa fazer exercício, vai de carro pra academia, entendeu? E aí? Os caras às vezes da academia, sem você ver, já olha o seu motor pra manter ele funcionando ali, já dá um trato, pra você não precisar gastar com o motor. E aí? Mas eu vou então dar a dica aqui. Você vai, sei lá, vai trabalhar de carro? Tira o carro da garagem, óbvio, que você não é imbecil, né? Tem que tirar o carro da garagem. Exato. Estaciona ele na rua, nos primeiros 2 quarteirões, você empurra ele. Genial. Que não seja descida, porque não, daí, porra, aí, você não tá empurrando, aí, né? Aí não, pô. É. Vai, no mínimo, vamos acreditar aí na boa índole do nosso ouvinte. É, tudo bem. No mínimo, um plano. Você poderia colocar na descida e ir segurando ele. Também conta como exercício. Aí, segurando, sim. Aí, é verdade. Aí é um exercício, inclusive, pros glúteos. Porque você vai ficar travando o cu ali, com medo do carro bater lá no... Não, com medo que ele te atropele, né? Porque você tá atrás do carro. Mas você pode ir segurando pela porta, né? Mas você fica com a porta na mão. Não, você é o Fortão arranca a porta. Não é o Fortão arranca a porta, eu tenho o Versalles, filha da puta. Imagina ele na descida e eu segurando pra porta. É verdade, a porta já é emendada com arame. Exato, ali tem duas fita isolante e arame. Mas tá, então vai trabalhar de carro. Fala, ah, hoje eu vou empurrar ele por duas ruas aqui. Já de era. Boa. Pronto, 200 metros. 200 metros, cara. Eu mato um dia de academia. E a alimentação tá liberada. Ah. A partir daí... Você sobreviveu. Aí você já tem que levar duas marmitas, uma pra comer. Exato. Um almoço e uma pra comer logo que você empurra o carro. E de preferência de gordura animal. Porque é o que vai te dar força depois. O Wesley Zop vai ter que levar dois galões de água no carro. Um pro radiador, que já é comum. Que eu já levo mesmo. E um pra beber depois. Exato. Uma vez o Ganso entrou no meu carro e falou, mas que esse galão de água aqui? Eu falei, é que eu tenho que colocar às vezes no radiador. Ele falou, aí que o carro tá bom, aí que você vê que o carro tá funcionando. O cara anda com um galão de 20 litros. E pode faltar água. Mas pior que era, né? O cara, de repente, começa Mad Max assim, né? E aí? E aí, pô? É. Tô preparado, cara. E você, Anderson Negão? Você é bombado também. Aí, demais. Um exemplo nas redes sociais aí. Dê uma dica aí pro nosso ouvinte eliminar um dia de academia. Profissionalmente, vamos utilizar profissões aqui. Você vai falar de forma profissional. Exato, exato, profissional. Vamos falar de um profissional aleatório aqui, técnico em informática. Sim, temos três então aqui. Caramba, tudo isso. Parece que não, mas procria, cara. Exato. Começou esse podcast que só tinha um. Então, lá temos vários periféricos. Tem periférico. Tem periférico, CPU. E tem um componente que vai te ajudar nessa empreitada. Monitor de 30 quilos. É mais caro hoje em dia. Vou confessar. Isso é pra falar merda que não existe, porra. Existe, filha da puta. Vamos partir do princípio que existe um monitor de 10 quilos. É 30 quilos. Às vezes as empresas não se livram desses monitores pra ficar lá como... entulho. Ou não consegue não carregar, né? Não consegue. É, porque falta gente bombada lá. Exato. Você tem que agachar, primeiramente. Você já treina. Onde tá esse monitor? Agachamento. Esse monitor tá no chão? Tá no chão. Agacha e o cara tá lá em cima, né? Tá no guarda-roupa. Sei lá, né? Você agacha, levanta, coloca ele em cima da mesa. Você pega ele de cima da mesa, coloca no chão de novo. Faça essa repetição 5 vezes. Com as costas retas ou com as costas como tiver que ser? Não, você tem que estar ereto. Não, sim, mas e as costas? O Wesley Zop já não consegue fazer. Porque eu não tenho monitor, é por isso. É por isso. Na verdade, eu tenho 3 desses, mas tá bom. Mas então, pega o monitor e fica subindo e descendo ele em cima da mesa. Exato. 5 vezes. Exato. Um dia de academia morre. Morreu? Já era. Porra, é isso mesmo. Você vai ficar com a parte do ombro aqui, ó. Musculosa, como que chama? Trapézio descendente. Muito bem. E você, Vinícius? Você é um cara aí... Frequenta muito aí a academia. Ah, muito, cara. Com certeza. Mas podem... a academia é da vida real. Vocês podem perceber pelo meu físico que eu sou um frequentador assíduo. A minha dica pra academia da vida real... hein? Dá pra fazer em casa, fazer coxinha em casa, mas fazer na moda antiga. Não a coxinha que você compra no mercado, vai vem prontinho e frita. Não, aquela coxinha que você cozinha o peito do frango na panelona, depois você... Não, não precisa ser na panelona, depende do tamanho do peito do frango. É, depende. Não, querer mentir, não, mas a quantidade pode... de peito de frango. É, depois pode colocar 2, 3. Aí você tira o peito do frango, fica aquela água, onde você vai misturando a batata cozida com a farinha. Só que você tem que ficar misturando e mexendo aquela porra uns 40 minutos até aquilo... Para não empelotar. Para não empelotar. Até aquilo ali soltar da panela, cara. O fogo tá ligado ou não? Só ligado, fogo ligado, fogo ligado. E a hora que aquilo solta da panela, já é uns 40 minutos você depois... Você dá uma gozada que você amigo, perde uns 10 quilos. Não, você não consegue nem pegar a coxinha na mão depois, cara. O braço fica... Que nem de um pedreiro trabalhando o dia inteiro. E aí é verdade, tá liberado você comer quanta coxinha você quiser. Você quiser. Não, já queimou tudo, queimou então você tudo. Repõe depois. Você tem que recuperar. Exato. Senão você até morre. É claro. Mas então, a dica é... Coxinha à moda antiga, feita em casa. Faça coxinha em casa. E como que desfia o peito do frango? Dá na mão? Na panela ou da mão? Na mão. Também é exercício pro dedo também, pô. E quente, e quente. E quente. E quente, que é o pior. Põe no liquidificador. Ah, mas é só pra rolas, não pra pó. Não pra frango. Já imaginou bater um peito de frango no liquidificador, cara? Aí vai ter milho junto. Aí fodeu. E aí, então, você vai lá, faz a coxinha, mexe, bração vai ficar forte. Um dia de academia. Um dia de academia e depois você queimado come ainda. Pra e caso a pessoa queira uma coxinha com catupiry, pega o leite da vaca, faça o queijo. Faça o queijo. Não vem comprar pronto o catupiry, não vai gozar e falar que é queijo. Porque tem muito lugar aí que o pessoal engana. Eu só fiz isso uma vez. É, e aí? E era uma pegadinha com você. Era só comigo? Todo mundo comendo coxinha na sua casa. Ele falou, fiz uma com queijo pra você. Sua família ali. Todos rindo, é verdade. Sim, e aí? Depois tá só a foto no telão comendo a coxinha. Coxinha em forma de piroca, né? E você, Jefferson Rangel? Minha dica é o seguinte. Ao invés de... Vem falar de carregar seu primo nas costas. Não, isso aí é por hobby, não é exercício. Ao invés de ir de carro, você vai de ônibus trabalhar. E ao invés de ficar correndo na esteira, você perde o ônibus e corre atrás dele até o próximo ponto. Perfeito, cara. Ó, boa. Excelente. Olha só, aí você tem que ser estrategista, bicho. É um jogo da mente. Isso aí. Seu ônibus passa às 7 horas da manhã. Você entra no trabalho às 7h20. Você sai da sua casa 1 para 7. Você mora do lado boa. Do ponto. Ah, não, você mora, sei lá, 300 metros do ponto de ônibus. Aí, ó, é pauleira, bicho. É corrida, porque não é corrida de esteira. Que você não tem obrigação ali. É, que você não tá correndo pra lugar nenhum, que você pode diminuir a velocidade. É. Aí cansei, vou diminuir a velocidade. Não, porra. Ali você tá correndo pra pegar o ônibus. Se você cansar, você tem que correr mais rápido, bicho. Exatamente. Você não pode perder o ônibus, senão você chega atrasado no trabalho, é demitido, e aí? Quem paga suas contas, Ana? E aí? E você sabe que se você perder, você vai ter que ir de carro, voltar a pegar o carro e empurrar duas ruas, cara. Já tá cansado de ter corrido. Já tá cansado. Então é isso. Fique na iminência de perder o ônibus, cara. Você isso. Sempre vai ter que fazer uma corrida. Seu cérebro não vai poder, ah, eu vou ir mais devagar, não, cara. Você tem que voar ali e ficar batendo na lateral do ônibus. Exato. Porque já treina o braço também, ó. Exato. E o motorista, acostumado de você fazer isso, já sabe que você vai correr atrás. Às vezes ele faz até vai um pouco mais rápido. vai evoluindo. É pra te motivar que ele faz isso. Pra te motivar. Não é que ele quer fugir de você. Exato. Pra garantir que toda vez que você entra, você fala, já manda um vai tomar no cu, hein, cara? Cara de égua! Você só pode chamar um motorista de ônibus de cara de égua, é uma lei aí. Você faz isso pro cara ficar puto com você, te odiar e sempre querer que você perca o ônibus aí. E daí ele vai mais rápido e você toca correr mais rápido, isso é todo dia. É todo dia porra, isso. Cara, porra. Exceto no dia do treino do carro. Ah, bom, é verdade. Aí sim. Isso, é. Um aí bom, você pula isso. É. Bom exercício que eu trouxe aqui, ele é mais psicológico. Mind games. É um mind games. Muitos vão falar que não dá certo, mas pseudocientistas falaram isso. Veremos. Você já foi num rodízio, Anderson Negão? Já vários. Rodízio de pizza, já foi? Pizza, cara. Quantos pedaços você comeu lá de pizza? Uns 45. Parabéns. E você, eu acredito. Eu que comi 32, você não acredita. Você é mentira. Ó, quando você tá lá, vamos supor, nos 30 pedaços de pizza que você já comeu. Sim. O que começa a acontecer com você? E sabendo que vai chegar mais 5 pedaços pra você. Começa a dar vontade de cagar. No seu caso, sim, mas antes... Você começa a ficar cheio. É. Você começa a ficar cheio, sabendo que tem mais comida, você começa a suar, cara. Muito. A suar desesperadamente. Porque você quer comer mais. Porque você não quer aguenta mais. Você já pagou. Você não quer ficar ali com prejuízo. Exato. Lembrando que o rodízio que vocês estão falando aí é aquele de R$9,90. Exato. Você já tá cheio. Daí você tá na iminência de comer mais ali. Você quer comer mais, você começa a suar desesperadamente. E suor significa o que, Anderson Negão? Emagrecimento. Ah, todo mundo sabe isso, cara. Então qual é a técnica? fique sempre com o bucho cheio, mas a todo momento. Então você vai estar ali, ó, coração funcionando a mil ali, quase tendo um infarto, você engolindo gordura, bebendo óleo. Mantenha o bucho cheio. Mantenha o bucho cheio. Chega uma hora que seu bucho vai estar cheio. Sim. E você suando. Então, a partir dali, nada mais entra e você só perde. Exatamente. Ah. É, entendeu? E se você manter cheio, nunca vai entrar mais nada. Exato. E se você, por exemplo, comesse normal, você não ia suar. Então, você ia absorver tudo aquilo que você ingeriu. E o seu corpo é inteligente. Não, não digo o seu em si, mas você ouvinte aí. Seu corpo é inteligente. Então, se você enche o pandu todo dia, mantém cheio, o corpo fala... Esse cara não passa fome, não tem que armazenar nada. Exato. Então você vai cagar mais. Jogar tudo fora. Vai ser aquilo ali. E vai sair pelo suor. Sai pelo suor. Quando você vai no rodízio de carne, por exemplo, você soa a carne. Exato. Você sente o cheiro de carne no seu suor. É você manter o estômago na beira de estourar, o umbigo pra fora, porque daí você vai suando, suando e emagrecendo naturalmente. Então temos aqui uma máfia de nutricionistas. Não. Não, ninguém falou disso. Eles nunca foram uma... Presta atenção no que eu falei. Não, calma, calma. O seu déficit de atenção me incomoda. Calma, eu tô calma. Há 10 minutos falando aqui de manter o bucho cheio pra suar. Ninguém falou de nutricionismo aqui. O que mais você trouxe aí, Wesley Zop, de dica? Uma dica que elimina um dia de academia. Tirando a punheta. Punheta também. Punheta é pra você manter o seu braço funcionando. É circulação de sangue. Punheta é movimento involuntário também. É, você nem manda. Pô. É igual respirar, né? E olha que nem sempre eu respiro tanto. O que faz você eliminar um dia de academia é você trocar uma telha da sua casa. E não vem com capacete de proteção pra subir na sua casa, né? Ah, exatamente. Porque você já tá em cima da casa, o que vai cair na sua cabeça? Não vai cair nada. Não faz sentido nenhum. Ah, vai cair uma telha. Não, você tá em cima da telha. É a telha que tem que usar o capacete. Pra você não cair em cima da telha. Você trocar uma telha, bicho, aquela de barro, por que eu falei da de barro? Porque tem uma logística do encaixe da telha. Porque ela vem amarrada uma na outra. É, você tem que erguer uma pra desencaixar a outra. Pô, puta trampo, cara. E outra, você às vezes tá equilibrando ainda na escada, mas às vezes você tá equilibrando em cima da telha. Exato. Então você levou uma pra trocar, você não pode quebrar mais nenhuma. E às vezes a sua casa não foi feita assim, como eu vou dizer, pela melhor tecnologia da construção civil. Ah, não. Existente. Claro que não. Às vezes foi feito num improviso do caralho. Às vezes foi o quê? Seus dois avós e seu tio que fizeram sua casa. Tô falando hipoteticamente. Exato. É isso. E às vezes eles não compraram madeiramento, eles pegaram na rua numa caçamba. Exato. Eles foram fazendo o famoso puxadinho. Exato. Exatamente. Então, e já elimina 2 dias de academia. Sou obrigado a intervir aí. Ah, é? 2 dias? Porque, primeiro, pelo exercício, a troca de telha. Segundo, pelo suador de medo de cair do telhado. Pode ser a tensão que você fica ali. Exato, ali. Trava todos os ossos ali. O medo também de quebrar outra telha. Ah, vocês falando de madeiramento, eu até percebi na minha casa lá, que com o tempo, acho que chuva e sol, o espaço entre as madeiras diminuiu. Porque na adolescência eu entrava ali, tipo, mergulhando. Agora eu tenho que passar manteiga no corpo pra poder entrar ali no meio. Ah, mas isso aí é as casas, né? Isso daí eu acho que encolhe, né, esse espaçamento aí. Dilatação térmica. Dilatação térmica. Oh, gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Bicho, tem uma atividade aí que é muito foda. Eu falo pra vocês, lavar carro. Esse aí, ele elimina uma academia tranquilo. Um dia. Um dia. Eliminar uma academia, não, não vamos almejar tanto aqui, não. Eu acho que podia fechar lavar a academia. Lavar carro não é tão difícil. É mais difícil que você pensa. O Wesley Zop fala, lavar carro não é tão difícil. Você só esperar o dia que chove e deixar ele fora de casa. Não é assim que se lava carro, não, cara. Como que se lava carro? Primeiro, você tem que fazer a mistura do sabão com a água. Ah, é um segredo. Pera aí. Qual que é sabão? Não, sabão de lavar carro. Tá, eu sempre fiz com detergente. Né? Não, bem. Não, isso aí dá ruim. É que o negócio tem um carro de 60 mil reais. O IPVA dele paga meu carro. Exato. E tem troco. O que ele põe de gasolina é o meu carro por mês ali, entendeu? Então tá, fale seus problemas de classe média negra do Brasil. Você pega ali uns 20 litros de água, põe num balde. Mas aí você tá querendo roubar. Porque você vai com uma mangueira ali colocando 20 litros no balde. Você não carregou esses 20 litros não com você. Então, talvez você vai ter que carregar o balde até perto do carro. Não, o balde... Talvez. Ele tá desperdiçando energia aí, cara. Porque o balde fica ali perto do carro já. Mas você tem que dar a volta no carro. Então tá. Infelizmente eu sou burro, tenho um carro grande. Ainda, então, né? Ainda tem. Enquanto não sai nenhuma lei nova. Então tem que ficar dando volta, a volta ali no perímetro do carro. Fazendo a dança da chuva. Pra chover e lavar seu carro. Não, isso é a técnica do Wesley. Então você tem que levar o balde com você. É 20 litros de um lado pro outro, o tempo inteiro. Então você pega o paninho, passa na mistura. Paninho que você de lavar carro. Paninho de lavar carro. Não é qualquer pano, não. Não é o que. Não é só cueca usada, não. Não é. Não. Apesar que a cueca dele é feita com pano de lavar carro. E aí? Ele tem uma alergia muito rara aí. Só esse pano não faz as bolas dele incharem. Então você molha na solução ali. 300 ml de sabão para cada litro de água. Na cabeça dele vai 6 litros de sabão nessa. Pra lavar o carro. Mas não é? Tem que fazer espuma? Fica mais tempo brilhando depois. Não. Tá bom. É que a gente lava errado aqui. Não, vocês não manjam. É que eu não sabia aí do lavacar da pai aí. Mas tudo bem. Vou até passar lá. Só pra ver. Ensabuou. Aí, enxaguar é fácil, não vou mentir aqui. É com a mangueira. É rezar pra chover. Então, terminou de enxaguar, é hora de passar o pretinho. Tá. Chama seu primo. Dá uma passada de rola nele. Aí fica ele desopiando. E aí não. É pra esperar secar, não entendi. Enquanto a gente espera secar aqui. Mas não pode assistir um filme? Não sei. Precisa fazer isso com seu primo? Precisa usar esse termo também? Muito chulo, cara. Tem que passar. Cara. Passou o pretinho, você deixou o carro lá molhado. Já secou. Secou. Você tava distraído ali. Você tá ali meia hora com o pretinho. O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né, cara? Secou, acabou. Eu acho que depois dessa fala, acho que você perde aí umas 3 horas de academia, né? Pode ir na academia, viu? Segue essa dica, não. Essa dica foi... Leva no Lava Jato. Exato. Leva empurrando no Lava Jato, que é melhor. Não. Puta que pariu. E você, Vinícius, o que mais? Cara, tem uma dica. Pode ser não uma dica não muito boa. Não, depois dessa aqui, chega esse problema, é boa. Depois dessa, você tem um pouco de coragem, assim, né? Ela pode ser não muito boa pra vida, mas você elimina vários dias de academia durante a sua vida. Olha, que é casamento. Quando, casamento? Cara, ué, quando você casa, eles colocam aliança no seu dedo e implantam um chip na sua bunda. Eu não sabia disso. Ainda bem que eu não casei, cara. Detesto aliança. Só a sua mulher tem o controle desse sensor. Que é um sensor que o quê? Quando você senta no sofá, numa cadeira, ou deita na cama, que sua bunda encosta em alguma coisa, ela te chama. Você acaba fazendo abdominais o dia inteiro. Então, quando ela pede fio terra pra você, é pra checar se o chip tá funcionando. Ou é pra ajeitar o chip no lugar de novo. Saindo um pouco, falou, chamei ele, não veio, deixa eu ajeitar o chip. Você achou que tá dando prazer pra ela? Não, não. Ela só é uma conferência. Simplesmente pra ajeitar o chip. Você dando palestras de toda forma de amor é bem-vinda. E era só um ajeito no chip ali. Caramba, mano. Fiquei até com medo de casar agora. Agora. Então, é bom. Morrer queimado é melhor. Então você casa, põe uma aliança. Tem a ver a aliança e o chip ou não? Eu acho que é meio que no mesmo tempo. A hora que o padre tá colocando a aliança. Coroinha vem, filho. Coroinha pequena. Por isso tem gente que desmaia em casamento. Meu. Não esperava, né? Exato. Por isso que é o coroinha. Porque o coroinha já sabe certinho ali a anatomia onde que fica e tal. Ou aí que tá. Não é o coroinha, é o pajem que faz isso. É aquele molequinho que você chamou. Ah! E aí? Daí ele que vai lá, tá! Cara, eu vi aqueles casamentos hoje em dia que o pessoal chama avó pra levar aliança. Caramba, doentes. Fiquei um pouco enojado. E você querendo casar aí, Douglas? Já faz aí. Vai emagrecer. 10 anos. Faz 10 anos que tá nessa. Que a gente tá se conhecendo, hein? Vocês estão se conhecendo? Ainda não é. Não dá pra casar ainda, não. Não dá pra saber se vai dar certo também. Dois filhos? Não é a hora. Não é a hora ainda. Vai que não dá certo. Na verdade, vocês não estão se conhecendo. Aí você se engana. Ela está mirando, analisando qual a melhor maneira de colocar o chip. Ah, então quando você às vezes tá dormindo à noite. E você acorda sua mulher te olhando, fala, só tava vendo você dormir, na verdade, com um paquímetro, desgraçado. Olha aí. Ela está medindo meu topo, mas o que é isso? Ah, não, só tô vendo você dormir. Caramba. Cara. Quando você acorda, você vê aquela freada de leve na cueca, a hora que você acorda, não foi um peido. Não fui eu. Foi uma análise. Às vezes a defesa do corpo. Sai daqui! Gritando mais alto. E você, Jefferson, o que mais você trouxe aqui? Além do seu primo retardado mental. Uma dica excelente. Você pega o seu celular e vai dar uma voltinha ali no centro de Campinas. Você só vai ver os trombadinhas chegando, você já treina a corrida. Não, mas isso então serve pra qualquer lugar. É carnaval no Rio de Janeiro. Vixe, melhor ainda. É Praça da Sé. Exato. É Baixada Santista. Vários pontos aí. E o bom é que você já treina o glúteo também, que você vai dar uma trancada. Então toda cidade aí tem um lugar ou uma cidade perto onde vai ter uns trombadinhas que almejam, desejam seu celular. Sim. Tá mais Anderson Negão que tem iPhone aí, 10, segundo ele. É. Não lançou ainda. Mas uma dica aí, não sei se eu tô certo, Jefferson. É não levar um celular falso, assim, um velho. Não, porque daí porque você. Porque daí você não tem o medo. Exato. Não. Entendeu? Você não é o medo, às vezes, ó. Você não tem a motivação. A motivação é proteger aquele celular. Eu dei essa dica pro Anderson. No outro dia ele comprou esse iPhone. É isso aí. Tá chega de academia. Ó, uma outra lembrança, e não querendo dizer que o Anderson é rico, mas o celular dele compra o meu carro. O balde de lavar carro dele compra. Os 6 litros de sabão que ele usou, compra meu carro. Se for por aí, a coxinha que eu faço em casa também compra seu carro. Pô. Uma outra dica aí importante é: você então vai casar, né? Vai ter chips anais. Automaticamente. Coisas desse tipo. Você vai precisar o quê? Parcelar novos móveis nas Casas Bahia. Porque ninguém fala que casamento, a mulher quer móveis novos. Aquela cama que você trepou com ela enquanto namorava por 5 anos já não serve mais. E tá bom, hein? Cansou de estar naquela cama. E não serve. Não serve. Mas tudo bem. Tô aqui pra julgar a vontade de dar de ninguém, não. Não, tá certo. Mas aí o que que acontece? Você vai comprar guarda-roupa, vai comprar mesa, comprar vários móveis, beliche, no caso do Anderson Negão, porque não gosta de dividir cama. É verdade. Balde. Vai comprar balde. Vai comprar, tá, balde. E daí, Casas Bahia vai te oferecer. Você quer que leve um montador? Quem monta em casa sou eu, caralho. É. Mas apontando o dedo na cara da pessoa. Exato. Mas tem montador aqui não, porra. Mas é de graça. Não, foda-se, irmão. Menos ainda, aí que eu não quero. Você acha que eu não tenho dinheiro pra pagar montador porque eu parcelei 12 vezes isso aqui? É porque era R$120, mano. Cala a boca, não importa, filha da puta. Não, cara, monte seus móveis na sua casa. Não importa se você vai riscar eles todos. Que vai perder garantia, porque foi você que montou, espanou todos os parafusos. Não importa, cara. É a honra. É a honra e mais, acima de tudo, é a saúde, cara. É o exercício. É o exercício. Você vai conseguir dormir na cama uma semana depois, na hora que você consegue terminar de montar. Não importa, cara. Aí é a motivação. Ah, é. Só a mulher na sua orelha falando, por que não chamou a boca do montador? O montador monta em 15 minutos, já tá 3 dias. Cala a boca! Aí já briga, já, pra dar aquela esquentada no relacionamento. E aquela cama sua, velha, você já jogou fora? Porque óbvio, a mulher tava na sua orelha. Você ainda pôs fogo, inclusive, cara, ninguém ia aproveitar. Ainda... As roupas tudo espalhadas pela casa, porque você não conseguiu montar o guarda-roupa ainda. Porra, você vai ver a motivação, cara, carregando tábua, é descarregando, é montando coisa, é montar o guarda-roupa e perceber que o montou é o contrário. É perder o manual e você falar, não precisa de manual. Não, você já, não é perder o manual, não. É pôr o fogo no manual junto com a cama velha, cara. Ah, é o que você usa de estopim ali. Quem é cabra macho não usa manual. Exato. A gente aprendeu isso aí. Então, é monte seus móveis, cara. Não, não importa. A máfia das academias está em todos os lugares, cara. Hoje, o mesmo dono da Smart Fit é o mesmo dono das Casas Bahia, cara. O quê? Isso você não sabe, né? Não sabia. Ah, por isso, é um anagrama. Agora que eu vi, cara. Exato, Smart Fit é um anagrama de Casas por Bahia. Por isso que o molequinho das Casas Bahia lá é bombado com 8 anos de idade, cara. É. Olha aí, bicho. E aí? Isso ninguém fala. Exato. Wesley Zop, o que mais você trouxe aí de vida saudável? Uma coisa que eu não sabia... Que poderia ser, descobri faz cerca aí de uns 6 meses, que eu descobri que pode ser um grande exercício. Carpir um terreno. Oh. Carpir um terreno, bicho. Isso quando você é jovem, você nem percebe. Velho, carpir um terreno, dói suas costas. Você não, parece que você não tá fazendo a coisa correta. Fala. A tentação te manda alugar uma maquininha para fazer o serviço. Não, mata-mato. Mata-mato. Aqui mata-mato. Mata-mato aqui é enxada. A minha enxada que mata os matos. Mata-mato sou eu, rapaz. Eu mato-mato aqui. Não, eu tava carpindo ali no quintal da minha casa. Passou o cara lá e falou assim, passa um mata-mato, não é mais fácil? Eu falei, é mais fácil, sim. Só que depois eu tenho que arrancar o mato amarelado aqui. Eu falei, não, eu arranco os como, matos. Como era esse cara que falou isso? Bom, magro, alto e, como eu falo, com um terninho. Tal. O dono da Smart Fit! Era ele! Vendedor de mata-mato! Engraçado, bicho! Está em todos os lugares, cara! Não, mas é pra ele. Tem o cabelo com gel. Esse mesmo, pô. Barba por fazer. Esse, uma cara. Roupa com bom caimento. Sabe que é gostoso, mas não usa isso pra seduzir as pessoas. Olhos verdes, reluzentes. Então é ele mesmo. Sim. Que dá água na boca de se olhar pra ele. Causa uma leve ereção. 22 centímetros de piroca. Exato, é ele então. Tatuagem de borboleta na virilha. Exato. Porra, era ele. Então, porra, mas carpir um terreno, não precisa ser o seu, não. Não. Qualquer terreno. Eu vou além, Wesley Zop. Mas além de carpir o terreno? Além de carpir o terreno. Porque às vezes o cara pensa, ah, eu não tenho terreno. Não, por isso que eu falei, não precisa carpir o seu exato, terreno. Exato, mas eu vou te dar uma dica. E outra, não vai começar a carpir terreno 5 horas da manhã, não vem querer mamata não, não, bicho. Não, porra. É meio dia só a pira, irmão. Claro. Não, eu nem falei isso, porque era óbvio. Mas tá, o Anderson Negão, obviamente, não tem um terreno pra carpir, não sabe usar uma enxada, é um merda isso que eu não quero dizer. Não sabe usar uma vassoura, como que vai saber usar enxada? Não sabe pôr água no copo sem derrubar. É. Mas tá, a questão é, na sua calçada, às vezes fica subindo aqueles matos. É verdade, é verdade. Então, entre as rachaduras. Exato, pelas rachaduras, vai lá, só a pino meio-dia, deixa juntar bastante mato. Claro. Velha tropeçando, criança com picada de cobra. Picada de escorpião. Escorpião, caramujo africano invadindo sua casa. Não vem querer mamata não, irmão. Almoça, obviamente, claro, pra começar não. Daquele suador. Não quer morrer, você não quer morrer. Puxa o cheiro. Isso, uma feijoadona, já mete uma feijoadona ali. Espera o sol, mas tá trincando que o sol faz aparecer novas rachaduras na sua calçada e vai lá com a mão arrancando o mato, bicho. É sem dó. É bom explicar isso que tem que ser com a mão na calçada, porque com a enxada não dá. Com a enxada teria que ser na terra. Exato. Porque senão você não vai conseguir, na enxadada, tirar o mato que tá no meio das pedras. Exato. No meio das rochas. No meio das rochas. Exato. E aí? E se você conseguir, você vai tirar o mato muito superficialmente. A raizinha dele ainda vai estar lá. Tem que tirar na raiz. Tem que socar uma pro mato ali. Cara, eu vou dar mais uma dica aqui que é você comprar... Comprar não, você comprar vários requeijão daquele do Vigor, que tem o copo fininho, pra você usar... Copo de plástico ou de vidro? Não, de vidro. Aquele que parece um tubo de ensaio. É, né? Tubo de ensaio. Pra você ter só copo de requeijão Vigor na sua casa. Por quê? Mas quantos? Você... Agora eu fiquei na dúvida. Não, você pode ter uma dúzia. Uma dúzia? Mas faz requeijão. Bastante. Usa o requeijão pra fazer a coxinha que você gasta tudo ele. Porque às vezes compensa mais você comprar o de copo de vidro do que o de plástico. Sim, porque com daí certeza. Você paga R$2 a mais, mas tem um copo de vidro. Exato. Essa é a ideia. Por quê? Porque depois você tem que lavar esse copo. Ah, o que que acontece? Pô. Sua mão não cabe dentro daquele copo. Exato. Tem que enfiar a piroca, é bucha em volta da piroca. Pode, aí pode. Daí chega sua mãe e te expulsa de casa. Não entende que era uma técnica. Não entende. Porque daí você já aproveita e já lava prato, já lava panela, já cozinha com a piroca pra salgar. E aí, porra, 5 anos de idade você vai pro orfanato. Porque você tava tentando ajudar. Exato. Exatamente. Mas tá, então, pra você lavar aquele copo, cara, você tem que fazer uma força. Você tem do seu abdômen pra cima, você contrai tudo. Caramba. E não pode quebrar o copo, não porque pode senão a sua mulher não. Te mata. Não. Porque a sua mulher, a partir daquele momento que aquele copo entra na sua casa, ela ama mais o copo do que você. É automático. Ela não tava nem aí com o copo, não. Mas a partir do momento que você coloca na mesa e fala, esse copo é nosso, aí existe um amor, um culto ao copo de requeijão. Ai de você se quebrou um copo de requeijão, cara. Aí é morte. Aí não vai ter mais nenhum dia de academia, não. Você vai morrer. Se bem que daí tem a academia pros outros que tem que carregar o caixão dele, né? É um dia liberado dica, aí. Uma boa dica. Começa aí enterros. Enterros desconhecidos. Fala, hoje eu carrego esse caixão aí. Não, mas nem de coisa é que eu faltei na Smart Fit. Eu preciso carregar alguma coisa. Todos os meus vizinhos já carpi pra ele. Tá na hora de carregar o cachorro. E o cara vai todo de regata. Mas regata preta. Luto, né, pô? Calça leg preta, né? Calça leg preta e regata, né? Vamos aí, gente, vamos aí. Agachamento agora, vai. Ele agacha sozinho ali, vai. Vai rapidão que dá pra carregar mais dois ainda, mano. Não, eu enterro às 5 horas da tarde, o cara vai 9 horas da manhã, ó, tá na hora de enterrar isso aí, hein? Vamos enterrar. Vamos enterrar que daqui a pouco eu entro no trampo, gente. 9 horas passa meu ônibus, eu tenho que sair 8h57 daqui. Ó. Se fechar agora, dá tempo de enterrar. Vamos lá. Ou se não, eu já levo já deixo lá na beira. Depois vocês enterram agora que vocês quiserem. Eu faço o velório lá. Pelo menos eu já faço meu exercício. Só me deixa carregar. Bye. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, quer um bom exercício? Quero. De lavar louças? Vou quero. Te indicar aí. Já que você vai ter que lavar copos de requeijão, então quando você for cozinhar feijão, deixa o feijão queimar. Ah, é terrível tirar. Na panela de pressão. Exato. Deixa o feijão dar aquela queimada. Pô, mas você nem vai comer feijão, você nem gosta de feijão, mas só pra ter um exercício. E é sem bombril, cara. Vai querer lavar com bombril, não. Porra, você pega lá aquele feijão todo queimado, aquela crosta de queimação que fica, você lava aquilo lá, cara, você sai musculoso. E não vem deixar de molho, pra não, ficar molinho, pra sair. Deixar de molho, porra. Não faça um negócio desse. Ou queima pipoca. Pipoca também é uma coisa desgraçada. Pipoca, ela adere ao alumínio da panela. Já então, entra, né? Olha aí. A outra prova de que o dono da Smart Fit é o dono das Casas Bahia. Eles vendem micro-ondas. Eles vendem lava-louça. Então, olha aí, filha da puta. E nessa sua técnica de queimar comida, você tem um outro exercício também. Você pode abanar a fumaça com a panela, com a tampa da panela. Porra, empestear sua casa com a fumaça. Casa. Exato. E lá nas Casas Bahia vende o quê? Exaustor! Ah, olha aí, desgraçados! Máfia! Pegando um gancho da sua montagem de móveis, eu diria montagem de barraca de praia, cara. Nossa! Puta que pariu! Que o pariu! Aquela tenda, você fala, né? Exatamente. Porra. Pra começar meio-dia. Vai! 6 horas da manhã na praia. Você não vai na praia 6 horas da manhã porque nem tiraram a cerca da praia, nem salgaram, nem tacaram cloro ainda. Nem ligaram as ondas. Não adianta você ir 6 horas da manhã na praia. É, não, mas tem cara que é louco, não, né, cara? É vai pra caminhar como se caminhar emagrecesse. Caminhar não emagrece, tem tanto carteiro gordo aí, bicho. Exato. Olha aí o Jaiminho. O Jaiminho, ele empurra uma bicicleta ainda. É, se empurrasse um carro, tava magro. Verdade, aí sim. Bicicleta é muito fácil. Um bom exercício também, esse pra te equilibrar, que quando você vira pai, o que acontece? Sua filha vai abrir um Danone, toma meio Danone e te embucha o outro Danone. Porque ela não quer mais. É, daí ela tá comendo arroz e feijão, não quer mais, você tem que comer, porque você pagou 25 centavos naquele prato ali, cara. Você sabe o que é difícil? Trazer comida pra casa. Então, você não deixa sobrar nada. Caiu a bolacha no chão, você vai lá e come. Claro. Escondido dela pra ela não aprender a comer no chão. Mas você come. Então, você acaba ingerindo mais comida. Porém, se você ficar com o bucho cheio, você vai perder. Sim. Só que aí, o que acontece? Matricule sua filha numa escola, seu filho numa escola, cara. Escola longe da sua casa. E leve a pé. Ah, sim. Ela não vai querer ir andando, cara. Ela vai querer ir no colo. Não, primeiro quarteirão parece até que ela ande. Né? Não, o primeiro quarteirão da vida. Ela ande. Depois ela já vai sair. Não, esse negócio é longe. Daí ela vai querer pedir colo e nunca mais ela vai querer ir andando pra escola, cara. Se sua filha tiver 20 anos, se você não pegar pesado, ela vai querer estar no seu colo ainda, cara. E se não for no seu colo, ela vai no colo de outro. Exato, que é pior. Exato. E daí você tem que cometer um assassinato e aí a polícia não vai entender porque você tá com pau no vidro de requeijão. Ninguém, não pega o contexto, né? Exato. Só pega a cena ali e já te julga. Só vê um marombado ali, acha que é de academia. Mas voltando ao assunto, então matricule a sua criança numa escola longe, pode ser seu sobrinho, e leve no colo ali, cara, você vai ver que 15 quilos pesam mais do que 15 quilos, cara. 15 quilos de criança é mais do que 15 quilos qualquer. Exato, cara. Então, eu tô levando aí a minha filha e trazendo todo dia de cola, cara. Tô ficando torado, não sei se vocês pensaram. Já, eu percebi que tá rasgando a roupa. Vocês acharam até que era o The Rock que tinha entrado aqui, mas sou eu, cara. Então, leve crianças da escola no colo, cara. Ué, nesse caso, acho que 100 metros já é longe, velho. É. Exato, exato. É relativo, né? É se passar muito é disso. É descida, é subida. Nossa, é. E na sexta-feira é o pior dia, porque é o dia do brinquedo. E o brinquedo que ela quer levar é pesado. Nunca é um brinquedo, nunca é um... Um chaveiro. Chaveiro. Um geloco, nunca é um geloco. Normalmente é um ursão, um bonecão, a coleção de rochas. O mini tor do CNC, né? Mas que, por ser mini, só pesa 150 quilos. Exato. Então tá tranquilo. É até fácil. Então é um belo exercício físico, aí você não precisa mais de academia. Eu vou dizer que ele uns 3 dias de academia. E você tá fazendo isso com empenho e vigor? Tem que fazer, né, cara? Qual a distância da sua casa pra escola? Ah, deve dar uns 300 metros. É bem perto. E tem que fazer com vigor e alegria nas pernas, sabe por quê? Porque a sociedade saber que você é um bosta, tudo bem. Agora, sua filha saber que você é um merda... É, aí que é você foda. Você demonstrar a sua bostitude pra sua filha, aí é algo terrível. É verdade. É uma situação que você não quer passar, então... Você luta pra não passar. Você luta ali pra ir sorrindo. Sim. Sente o joelho estralando, sente o joelho estralando. Mas fala aí baixinho, cara. Chega... Vai gritar ai, chora baixo, chora baixo. Chora pra dentro, você sente a lágrima indo pra dentro do seu crânio. A sua filha, ela vai acabar sabendo que você é um bosta. Ela não, vai acabar sabendo. Sim, mas só não que daí... por mim, essa não, é a questão. É. Só que daí, o amor já é maior. Exato. Então ela fala, ah, meu pai é um bosta, mas eu cuido dele. E, e os pais não vão chegar assim, ah, oh, filho, eu sou um bosta. Não. Essa não é a verdade. Você acha que seu pai sabe o que tá fazendo? Era um herói? Seu pai não tem ideia do que tá fazendo. Não vou falar isso, né? Você tem que mostrar ali uma seriedade. Olha, o que você tá fazendo, você mostra pra ela como com atitude. Exato. Ah, você imprime diplomas, coloca na parede. Sim. Muito de quando ela vai aprender a ler, ela vai ver que não é diploma porra nenhuma. Mas o nome não é seu. É, mas até lá. Até lá, ela tá certa. O que mais, Vinícius, você trouxe aí? Cara, vou passar uma experiência de hoje. Pode ser quando te convidarem pra gravar um podcast e não passarem... direito, assim, o horário, você chegar antes. Hipoteticamente. É, hipoteticamente. Assim. E também, hipoteticamente, ter um pé de abacate na frente do estabelecimento. Você fica pulando, tentando pegar o abacate, se você for mas baixinho. Mas só funciona com abacate ou não? Não, funciona com quem é baixinho, que nem eu. Né? Você fica... É com morango, um exercício então. Bom. É, morango também, porque é o agachamento pra você pegar o morango. Jefferson. Bom, como última dica... Tá na sua casa, você dá uma olhada na parede, aquela tinta velha, parede tudo suja, mas ao invés de pagar um pintor pra pintar, você fala, não, eu que vou pintar. Oh. Boa! Garanto pintar que... Pintar desde o princípio. Lixar e pintar. Lixar e pintar. Porque o lixar que é o complicado. Ó, na hora que você tá pintando é o lazer depois de ter lixado. Olha a maciez, olha que maciez. Que delícia. É. Passa várias lixas. Claro. 40, 60, 80, 100, termina na 200. A 200 que é quase um papel mesmo, né? Exato. Você vai ter vontade de dormir naquela parede de tão macia. Ela fica macia. Ela fica... É estranho, mas fica macia. Esfrega o rosto na parede. Esfrega o rosto. Esfrega o corpo. Você é pelado, se esfrega na ela parede. Ela fica lixada. Com aquela textura de cabeça de piroca. Tão macia. Que é, e lisa, cara. Não dá vontade de chupar a parede, não. Não é isso que eu tô falando, não. Pintar com a língua, parede. Limpa essa saliva escorrendo aí, coisa boa. Depois da lixada, a pintura é o seu lazer e as pessoas vêm te criticar. O que você pintou de Romero Brito, minha parede? Daí, lixa tudo de novo. Puta. Quero uma imagem do Latrel, pinta um Latrel. Né? E não vai errar. Muito bem, pra encerrar aqui a minha dica, vá lá. No seu animal de estimação, um cachorro. Mata ele. Um cachorro. Aí depende da época do ano, né? Vai lá, coloca uma coleira nele. O seu cachorro. É diferente, ele vai até estranhar. É, coloca uma coleira, mas com todos os dados de identificação, seu número de telefone, onde você mora. E todo dia, daí você vai ter que acordar mais cedo. Vai lá abrir o portão e soltar seu cachorro na rua. Vai, filhão. Vai, filhão, exatamente. E aí você vai correr atrás dele com medo que ele morde alguém, porque tem a identificação, e se ele morder alguém, você vai ser processado. Aí é uma corrida contra o tempo, porque ele vai morder alguém. Exato. É contra o tempo essa corrida. E tem então, cachorros grandes. Fila, é. Exato. É, pastor alemão. Rottweiler. Exato. Pitbull, vai. Treina cachorro carniceiro, meu. Assassino. E solta na rua e vai atrás. Tem que correr atrás. E daí é uma. É emagrecer até se alcançar, mas emagrecer pra você brigar com ele. E carregar ele de volta, carregar ele não vai ele... querer ir. Exato. E aí é emagrecimento total, cara. Aí. Eu acho que depois dessa dica a gente completou aqui 30 dias de academia. Nossa, é. Você pode ir lá na sua academia agora, cancelar. Chega e fala, ó, cancela essa merda aí, cara de égua. Fala pro dono da Casas Bahia que eu tô embora. Isso, já manda essa. É capaz deles te matarem, porque você tá desvendendo a máfia aí. Mas aí você corre e já tem um dia de academia já também. Já tem aquele dia que você estava cancelando. Ele aproveitou para correr, então. Correr e desviar de bala é difícil. Então chega lá, já chama eles de cara de égua, porque o atendente lá também é motorista de ônibus. Sim. Ele até vai entender o xingo ali. Ele, porra, você aqui também. Em um ano, Wesley Zop, o cara estará totalmente fitness. E como a gente montou o mês inteiro aqui, é só repetir todo mês. Monte sua tabela. É, aí, não, aí a gente não pode fazer mais nada. Cabe pra gente. Já entregamos tudo pro cara. Exato. Já entregamos aí o caminho das pedras. Ou das rochas. O caminho. Mas acontece que o cara aí vai ver o que, que ele prefere. Ah, prefiro correr atrás do cachorro, prefiro empurrar carro. Ah, sim. Aí o cara vai, prefiro ficar com o bucho sempre cheio suando. À beira do infarto. Isso aí, aí, ó. O medo do infarto. Exato. Ah, eu gosto é de trocar telha, eu gosto de arrancar mato. Aí o cara vai ver o que ele prefere. O cara só não pode usar a minha dica do casamento todo mês, né? Senão ele vai virar o Fábio Júnior e vai ser um pouco difícil ele fazer essas coisas na rua. Né? Bem, chegamos então ao fim desse podcast delicioso, um podcast fitness, um podcast com dicas sensacionais. Eu adorei. E olha que nem mencionamos aí adoçar o feijão da mãe do Zop como uma técnica aí de perda de calorias. Mas eu falei que não era Kama Sutra esse episódio, era de academia. Não era Kama Surta, né? Porque ali o negócio... Fica louco. É surtado, bicho. Ali é bingolada na cara. Eu não sabia disso, não precisa... Não dê detalhes do que vocês fazem com a minha mãe, e por favor. E bingolada é aquela batida, né? Pra chatear. Não é aquela passada, não. Tipo, chupa direito, pá! Ou às vezes até tá chupando direito, mas você bate pela graça. Mas... Vai, porque daí ela vai. Você já entra na mente, né? Mas eu tava chupando direito. É, Vinícius, lá do TudoCast, faz o seu jabá e dá o seu tchau aí pra galera. Fazer o jabá, agradecer primeiramente vocês aí. E pedir pro pessoal escutar o TudoCast. TudoCast.com.br. Que também aqui de Americana. Também de Americana. Fala sobre o que o TudoCast? X-Tudos? X-Tudos. A gente tenta falar sobre tudo, mas dentro ali do universo de entretenimento, filmes, séries, comida, bacon. Pornô, fala de pornô. Pornô, Rita Cadillac. Adorei. Próximo episódio nosso agora é sobre reality show. E a gente falou sobre a mulher que conversa com o cu, falamos sobre Alexandre Frota, Oscar Maroni. Só coisa importante que acontece nos reality shows nacionais. Eu vou até desbloquear, então. Isso é cultura. Começar a ouvir isso, hein? Jefferson Rangel, amigo do Pinto, primo queria, de Anderson Negão. Queria agradecer a minha participação e a amizade do Pinto de vocês. Ele é, o meu é amigo de todos. O meu tem a vida dele. É, eu nem falo com ele um tempo até, que ele tá chateado comigo. Mas conte aí um podre de Anderson Negão aí, já que... Podre, cara. São tantos, né? Ele não come ninguém, isso aí todo mundo já sabe. Pode contar aquilo lá, Anderson? O quê? Aquilo lá, cara. Sei lá o que é. Você deve contar, você deve contar. Quando ele tem pesadelos à noite, aí ele bate lá na porta do meu quarto. Porra, e o meu quarto é de frente pro dele. Tá. Aí ele falou, Jeff, tive um pesadelo, mano. Você pode me ajudar? Aí ele deita lá do lado. Aí eu faço cafuné nele até ele dormir de novo. É isso. Eu fiquei meio constrangido. Falar, é isso. O cara peida na mesa de jantar. Sei lá, né? Não, é um negócio muito íntimo. É, eu fiquei incomodado. Não, eu incomodado. Senti sujo, cara. Eu senti estuprado. Chega em casa e tomar banho. Véio. Você pode reparar que todo dia ele assiste filme de terror antes de dormir, cara. Só pra ver se tem pesadelo. Tem a coleção do exorcista. Ah, isso é uma pomba. Eu tenho medo de pegar doença de pomba. Mas você não é pomba. Não, mas eu tenho medo. Me abraça. Todo mundo devia ter medo de pomba. Anderson Negão, dá seu tchau aí pra galera. Falou, negrada! Wesley Zop, nossas redes sociais aí, nossos contatos e o seu tchau. Muito bem. Nossas redes sociais é Lixo do Lixo, tanto no Instagram como no Facebook. Néctar do Lixo no Twitter. Temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485, que agora estamos recebendo áudios, mensagens, e não, ainda não estamos colocando no ar isso, porque... A gente não quis. E também porque é uma coisa íntima nossa. O Douglas divide esses áudios com a gente, a gente se masturba. Os nudes, né? Do César Teru. Sim. Não, pode parar já de me mandar, eu agradeço. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E-mails que são lidos nos episódios de quinta-feira. Ah, sim, exatamente. Todos os e-mails são lidos e serão lidos. É só ter calma. É, uma hora vai. Acalme-se, gente, acalme-se. Quem sabe em 2020 a gente entra nos e-mails de 2018. É uma esperança aí, tem uma esperança. E temos também um grupo, tanto no Facebook como no Telegram, Ouvintes Lameruxos. Farou. Muito bem, não esqueça que você pode ajudar o Chorume através do chorume.com.br/esmola ou chorume.com.br/padrim. Ou se você quer adquirir um dos nossos produtos, camisetas ou connector, lá no chorume.com.br/lojinha. Muito bem, que vocês tenham uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau!